E aí? Aí, companheiro! Uma satisfação, doido! Tá ligado? É mesmo? Eu, mano, do Nego Record, tá ligado, doido? Seguinte, ó, doido, faço um rap aí, tá ligado? Eu fiz uma apresentação aí no comitê, doido. Comiu teu? É, mano, então foi bom pra tu, foi não? Eita. Ah, essa? É mesmo. Não, doido, só mostrar a rima aí, tá ligado? Meu sonho é estar no Nego Record, tá ligado, doido? Quer se escalar, que gosta, né, doido? É, tá ligado, né? Vai lá, é mesmo, né? Ó, mano, assim, assim, o rap é assim, ó. Aí, pra mim é não, já, viu? Cadê da periferia! Não? Nego! É o que? Desentala, nego! Mozinho metendo a massa, ocupando a praça, fazendo não, resistência contra o sistema. Você tá ligado? Chapa! Contra o problema! Não é mal, não, doido. Tomar no cu, compadre. Pra mim não, tá ligado? Ei, chapa. Pra mim é não. Pra mim, compadre, não tem chance. Ei, chapa, o bagulho é o seguinte. Pra estudar, ainda é melhor. Vou fazer uma presença pra você. O bagulho é o seguinte: tem uma padaria ali, tá ligado? Naquela esquina ali. E é o seguinte: deixa teu currículo lá, esse bagulho de movimentar a massa aí dá legal pra tu lá. Mano. Rap, pra mim é não. Falou? Pra mim também, mano. Não, né? É não, mano. Pega o beco.